de chorar, pra acalmar meu coração. Que saudade de você, como dói a solidão. Já não posso suportar o desejo de te ver. Não consigo encontrar outro alguém pra te esquecer. Quando dei o meu amor, eu vivi na ilusão de pensar que era eterno meu prazer, minha emoção. Meu sonho então você levou, e na paixão eu me perdi. Mas você nem se importou chorei ou se sofri, e eu não sei como vou curar toda essa dor de te perder, se eu não posso te amar. Me ajude a te esquecer. Já não posso suportar o desejo de te ver. Não consigo encontrar outro alguém pra te esquecer. Quando dei o meu amor, eu vivi na ilusão de pensar que era eterno meu prazer, minha emoção. Meu sonho então você levou, e na paixão eu me perdi. Mas você nem se importou se chorei ou se sofri, e eu nem sei como vou curar toda essa dor de te perder, se eu não posso te amar. Me ajude a te esquecer.